na Terra, uma reencarnação dolorosa, não me parece uma justiça. Mas, em verdade, meus amigos, nós estamos protegidos nesse vaso material. No livro Céu e Inferno, as entidades respondem a Allan Kardec que o sofrimento no mundo espiritual é cerca de 1000 vezes maior do que o sofrimento que nós experimentamos aqui na Terra. Porque o espírito é muito mais impressionável. E aqueles espíritos equivocados sofrem infinitamente as dores do remorso. Lhe consomem o espírito. Muitas vezes assistem no monoideísmo o momento em que tiraram sua própria vida ou que promoveram o sofrimento de seus semelhantes. Não é uma regra, mas muitos espíritos já revelaram isso. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a partir do momento em que o espírito evolui, do mesmo modo, por ser mais impressionável, ele experimenta as bem-aventuranças, as felicidades que o Cristo veio nos falar, que nós não conseguimos sequer imaginar essa alegria, esse estado inefável de amor, de plenitude que nos aguarda. E por isso a importância da reencarnação para que alcancemos esse estágio de uma maneira mais rápida, para que possamos ser felizes o mais rápido possível. Nazareno, então qual será o nosso roteiro para a evolução espiritual? Eu diria para os senhores que o nosso principal roteiro está no Evangelho segundo o Espiritismo. E através da mensagem do Espírito de Verdade, dirigida aos espíritas, ele nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E dentro dessa proposta, nós vamos nos recordar também da questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga as entidades venerandas: qual o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura, resistindo aos maus arrastamentos? E elas lhes respondem. Santo Agostinho lhe diz que um filósofo da falsa antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento vai ser muito importante para a nossa evolução. Nós termos consciência que somos espíritos imortais. Porque é uma passagem de Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos que nos chama muita atenção, nos serve como advertência, sobretudo a nós os espíritas. Um mentor espiritual se comunica na reunião mediúnica e diz aos médiuns: vocês espíritas que conhecem a doutrina consoladora, que fazem parte desse grupo mediúnico, não vivem como espíritos. Vocês vivem como tão somente tivessem a existência material. Nós não temos ainda a verdadeira consciência da imortalidade da alma. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração ainda está longe de mim. Então nós apenas falamos, mas ainda não introjetamos aquele conhecimento, que é um conhecimento também a nível emocional e não somente intelectual, para esse grande aprendizado. E André Luiz Peixinho, ex-vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, ilustra muito bem como nós não nos conhecemos. Pegou um grupo de 40 voluntários que faziam trabalho assistencial e lhes questionou individualmente: por que você faz caridade? Dos 40, Peixinho descobriu que 25, além das desculpas, dos motivos que nós poderíamos certamente elencar, da importância da caridade, do altruísmo, revelaram que, na verdade, faziam caridade com medo de ir para o umbral. Dos 15 restantes, 14 espíritas declararam que faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegarem no mundo espiritual em uma razoável condição financeira. E um deles revelou, lhe disse: Peixinho, eu vou ser sincero com você, eu faço caridade também, é porque eu adoro sair à noite com meus amigos e lhe dizer: vocês não sabem onde eu estive hoje. Fui numa favela tal, vi isso e vi aquilo, fiz e aconteci. Para contar